está aqui no concelho, implantada em 3 centros de dia: São Sebastião da Feira, São Pai de Gramaços e Nogueira do Cravo. Estes 3 centros com a valência de centro-dia e apoio domiciliário. Abrangemos mais ou menos à roda de 120, 130 utentes, que acompanhamos diariamente naquilo que eles precisam. Muitas vezes somos confrontadas com a questão de que muitos idosos não querem os serviços das instituições porque acham que é caro, porque acham que vai ser uma vergonha, porque os vizinhos vão ver, ai, agora nem comida faz, porque agora vem aí o centro de... É totalmente errado. Estas pessoas trabalharam a vida toda de uma forma incansável. Está na altura de se gozarem um pouquinho daquilo que fizeram a vida. As instituições existem nas comunidades para apoiar principalmente essas comunidades. E, portanto, se também não tivermos procura, deixa de fazer sentido o nosso trabalho, não é? Nós trabalhamos para os idosos. Portanto, faço aqui um apelo, porque muitas vezes as pessoas estão sozinhas e precisam de apoio. Nós falamos com elas, ah, não, ainda não. Quando eu precisar, eu vou. Quando eu precisar, eu vou. Mas já estão a precisar.